Muito sol, muita alegria, até esta altura para nos dar. Nesta aldeia, cedo começa a festa, não há vida como esta, a beber e a cantar. Com o sol e o calor das raparigas, tenho sede noite e dia, é algo que me define. Quero ver a garrafa pequenina e gritar, olha a pequinha e viva a mini. Eu mato a minha sede com uma mini, canto a noite inteira, mais uma mini, danço com as meninas e com a mini. E viva a festa, e viva a festa, e viva a mini. Eu mato a minha sede. A noite inteira a festa é animada, dura até madrugada, o bailarico está em alta. O bar tem frango entremeada, caldo verde, sardinha assada, é a alegria cada malta. Com a lua e o calor das raparigas, tenho sede noite e dia, é algo que me define. Quero ver a garrafa pequenina e gritar, olha a pequenina e viva a mini. Eu mato a minha sede com uma mini, canto a noite inteira, mais uma mini, danço com as meninas e com a mini. E viva a festa, e viva a festa, e viva a mini. Eu mato a minha sede com uma mini, canto a noite inteira, mais uma mini, danço com as meninas e com a mini. E viva a festa, e viva a festa, e viva a mini. Muito bem, e assim vamos, são 14 horas e 37 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcacial 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com Kim Barreiros, a Cabritinha, a pedido de Maria Pereira, para seu marido, para seus filhos, seus netos e para todo o auditório e para todos os animadores. Da minha parte, muito obrigado. E para todas as pessoas que a conhece, espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Ora então, vamos ouvir a Cabritinha. Fiquem bem, até já. Cabrita é minha. Eu gosto de mamar. Ai, nos peitos.

Ora, muito bem, aqui a hora são 14:51 aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2 Orleão. Ora então, vamos ficar aqui com Dino Meira, Bibo Emigrante, que é a pedido do Sr. Manuel Lourenço, o nosso animador de fim de semana à porta. E então, para ele e para todos os seus colegas que estão todos juntos a jogar a pitanque. E para todo o auditório e para todos os animadores, muito obrigado. E uma boa continuação de jogo. Divirtam-se. Até já. A trabalhar para conseguir melhor vida e ter um lar. E lá longe vamos sonhando, sempre pensando no dia de regressar. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que ainda temos para dar. Vida viva, o imigrante lá em França, América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Milhões de corações a reviver, a nossa querida terra que nos viu nascer. Vivendo longe, somos a imagem do sangue português que anda sempre em viagem. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que ainda temos para dar. Vida viva, o imigrante lá em França, na América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Milhões de corações a recordar, tantas lembranças que às vezes fazem chorar. E mesmo longe, não esquecemos que ainda acreditamos no país onde nascemos. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que ainda temos para dar. Vida viva, o imigrante lá em França, na América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Vida viva na Alemanha e no Brasil, na África e na Holanda, só na chave de Holanda e se um dia voltar. Vida viva. Ora, muito bem, 14:55, como o tempo passa a correr. Ora, então, tenho aqui uma dicatória da parte de Martino dos Reis, que vive em Leão, mas escuta as nossas emissões aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Diz ela que gosta muito, através da minha internet, claro. Ora, então, ela pede Jorge Ribeiro, Malhão dos Pobres, assim é que é, para todo o auditório, para todos os animadores, meu muito obrigada, e para todas as pessoas que a conhecem, para seu marido, seus filhos, seus netos, e muito bem. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. Música. muito bem, 15 horas e 4 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, a minha receita de hoje, que é da nossa avó, tempo da nossa avó, que nestas alturas começa-se a matar os porcos e há aqueles rinjõezinhos, tira-se aquele rodenho, e que é muito bom. Ora então, vamos pegar um bocado da barriga de porco, não é? Que é normal, para fazer uns rojões. E também do rodenho, são muito bons. Então, eu ajunto sempre um bocadinho do rodenho do porco, daqueles dos folhinhos, que são muito bons partidos aos bocadinhos, e deito juntamente com os da barriga de porco e também aquelas costelinhas partidos, não muito grossos, muito grandes, não. Médios. E então partos e de manhã, se for para fazer à noite, ou até para o meio-dia, de manhã, ponho-os logo num tempero que é. Eu ponho um bocado de partos só aos bocadinhos, ponho numa terrina ou onde você preferir, ou até já diretos na panela, no tacho, onde os vai preparar. Um bocado de temperos com sal, normal, sal grosso, e um ou dois dentes de alho, depende da quantidade que vocês estão a fazer, não é? E de seguida boto também um bocadinho de pimenta, umas gotas de limão, umas gotas de vinho branco, umas gotinhas só para mexer e dar aquele sabor. O alho, o sal, pimenta e umas gotas de limão e umas gotinhas de vinho branco. E deixam estar aquilo tudo bem mexido. Mexem aquilo bem, os rojões bem mexidos. Podem lá misturar os do radenho. Eu faço assim, misturo tudo. E depois, pronto, deito no fundo do tacho, quando vou para os preparar, um bocadinho de azeite. Azeite no fundo do tacho. Para eles depois vão começar a largar o pingo, não é? Pingo. E então eles vão-se fazendo lentamente, não é? E quando vir, que estão a ficar meio preparados, vão-lhe juntar umas batatas, já tem as batatas ao lado, aos quadradinhos, eu chamo-lhe aos quadradinhos, pequeninas, não é? E vão a juntar. E se quiser juntar um bocado de castanhas, agora é uma boa altura das castanhas, não é? E bebidas com aquela pinguinha de vinho verde tinto, bom. Ou branco também, fresquinho, também é muito bom. Ao gosto de cada um. E juntam-lhe as castanhas, quando eles já estão assim a ficar mais ou menos bons, juntam-lhe as castanhas, juntam-lhe as batatinhas se quiser. Ou só batatas, e as duas coisas, as castanhas e as batatas, como quiser. E vão mexendo lentamente. Ou se quiser tirar os rojões preparados, que já estão bem, mais ou menos, tiram-os para fora e mete lá dentro as batatas e as castanhas. Há castanhas que são compradas nos frascos e já estão cozidas, é só uma coisinha de nada, não é preciso deitá-las a conta às batatas, se for das cozidas de frasco. Se for daquelas congeladas ou em cruas, não é? Como vocês preferirem, sei lá. Aí tem que ser juntamente com as batatas, não é? Pronto, está. E depois pode acompanhar com um bocado de grelos, ou um bocadinho de arroz seco. Como vocês quiserem, depois, vontade. O que interessa é que haja saúde, paz e amor para as comerem. Ora então, fiquem bem, até já, e um bom apetite para quando estiver a comer as castanhas. E vamos continuar com a boa disposição, aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel, e a boa música portuguesa. É aqui que estamos juntos e é aqui que estamos ligados. Ora, fiquem bem, até já. muito bem, 15 horas e 11 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Ora bom, tenho aqui mais uma dedicatória que é do Sr. Brito de Silva, de Paris, que dedica para todos nós que tão bem escuta as nossas emissões e para toda, para a sua esposa e para todas as pessoas que o conhecem espalhados pelos quatro cantos do mundo. E então vamos ficar aqui com Subi ao Céu. Assim é que é. Ora, fiquem bem. Até já. Já ninguém nos para na tasca do Zé. Vamos dançar, rapaz. afinada, lolé, lolá. Uma quadra cantada provoca risada, é muito patuá. No final desta festa, o que sempre resta, cerveja e jagdá. Muito álcool na testa, daquilo que não presta, mas é o que há. Vamos dançar, rapaziada. Muito bem, 15 horas e 19 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vou passar aqui uma dedicatória que é para o Sr. Saruga de Chatonoff e para todo o auditório, e para todos os animadores e para toda a sua família, para todas as pessoas que o conhecem. Ora então, vamos ficar aqui com o Tiago Maroto. Uma desgarrada, que ele gosta muito de desgarradas. Ora então, aí vai. Fiquem bem, até já. Olá, amigo Saúl. Olá, amigo Saúl. Vamos esquecer a tristeza. Vamos esquecer a tristeza e alegrando o povo com a música. Treta, e eu vou te dizer. lençóis, mas já perdeste o gás, já sofres muito em casa, são tudo ideias más. A tua mulher já se queixa que o maroto não é capaz, não gosta de andar de frente, só pega de marcha atrás. És modernista. E meu amor, termino em tons de azul. Um abraço, meu maroto, do teu amigo Saúl. Ai, ei. Vamos à taca, rapaziada, comer, beber, falar e brindar ao que tiver de ser. Tristezas ficam lá fora, vamos embora para a taca, rapaziada. Vamos à taca da aldeia e levamos da ideia não fazer cena feia. Vem um petisco para a mesa e temos a certeza que é produto da casa. E pedimos de fininho a primeira de vinho. Começamos a ficar em brasa. Vamos atacar a rapaziada, comer, beber, falar e brindar ao que tiver de ser. Tristezas ficam lá fora, vamos embora para a taça, rapaziada. A primeira já foi bebida, até já foi esquecida. Venha lá outra de seguida. Venha tasqueiro com a panela, primeiro é cabidela, com um franguinho caseiro, outra garrafa no bucho. Vamos nos dar ao luxo de mandar vir mais vinho ao taberneiro. Vamos à taca, rapaziada, comer, beber, falar e brindar ao que tiver de ser. Tristezas ficam lá fora, vamos embora para a taça. Avançada, já canta a rapaziada esta noite, oi, animada.

esta gente dá prazer de dizer. Não há gente como a gente numa festa portuguesa. Todos sabem como é. Há sempre vinho na mesa que nos faz bater o pé. Ai, ai, ai, assim mesmo é que é. Viver a vida com alegria, vamos todos bater o pé. Ai, ai, ai, assim mesmo é que é. Viver a vida com alegria, vamos todos bater o pé. Gente, dá prazer de dizer, não há gente como a gente, numa festa portuguesa, todos sabem como é, há sempre vinho na mesa que nos faz bater o pé. Ai, ai, ai, assim mesmo é que é, viver a vida com alegria, vamos todos bater o pé. Está bem, assim é que é. Ora, 15 horas e 35 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar com o anjinho Obrigado Mãe, a pedido de Maria Antónia Dias, para todos os seus filhos, seus netos e bisnetos e para toda a família Dias e para todas as pessoas que os conhecem. Ora então, fiquem bem, até já. Vamos escutar Anjinho Obrigado Mãe, para Maria Antónia Dias. Estou Orem muito bem, 15 horas e 44 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Ora então, vamos ficar aqui com mais uma dedicatória para o Sr. João de Sousa e para todos os seus colegas de trabalho e para todo o auditório e para todos os animadores, muito obrigado e uma continuação de uma boa tarde. Augusto Canário, o popó da namorada, assim é que é. Até já. Eu tinha um belo carrinho, eu guiava tão contente, descuidei um bocadinho, desfila num acidente, fiquei triste para morrer. Eu até me tinha dó, minha namorada ao saber, para não me ver sofrer, emprestou-me o seu popó. Ai, eu vendo a primeira, popó da namorada. Eu vendo a segunda, o popó da namorada. Vendo a terceira e a quarta, eu já vendo a marcha atrás, no popó da namorada, eu assado a tua lugar. No popó da namorada, eu assado a tua lugar. Toda a gente, eu meto a primeira, o popó da namorada. Eu meto a segunda, o popó da namorada. Meto a terceira e a quarta, e até meto a marcha atrás. No popó da namorada, eu assado a tua lugar. No popó da namorada, eu estava com o meu lugar. Força, minha namorada, força! Até já, não, a primeira. sua magia pelo ar. Ele vai te encontrar esperando que o destino revele, enfim, os segredos que tem pra te contar. Muito bem, 15 horas e 56 minutos, estou mesmo na minha reta final. Ora então, para todos aqueles que vão estar em, na sala de Monticeu, na sala de festas, uma festa organizada sábado, dia 18, como sabem, não é? Para todos eles que vão estar presentes pela nossa grande organização da Rádio Arcanciel, pelo seu aniversário, com muito orgulho que se vai realizar, espero que não faltem, porque vai ser uma festa com muito sucesso e grandes bons artistas. Ora então, eu vou lhe oferecer para todos aqueles que vão estar presentes, Daniel Souza, Chula de Roda. Vamos andar todos a bailar para esquecer certas coisas do passado. Ora, fiquem bem, até já. Na, na, na, na. Na, na, na, hey. Viver não custa, custa é saber viver. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Viver não custa, custa é saber viver. tens de apagar. Muito bem, e assim cheguei ao fim da minha missão. Foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia. O meu muito obrigado a todos aqueles que estiveram na minha companhia também. Ora, vos deixo o rendezvous para sábado, se Deus quiser. Lá estaremos todos para a grande festa do nosso aniversário da Rádio Arcancel 96.2. Ora, não percam, porque é uma vez só por ano que acontece estas coisas, não é? De aniversário, é só uma vez por ano. Por isso, é uma ocasião para não perder. É muito organizada, com muito amor e carinho, por todos nós e por todo o auditório, que tudo trabalha para nós e nós também trabalhamos para isso acontecer. Ora então, fiquem bem. E até sábado, se Deus quiser. E vamos ficar por todos nós com o hino de Portugal. Continuação de uma boa tarde e até sábado, se Deus quiser. Apresentar não fosse por diante. Creio que os portugueses não precisam de grandes explicações. Os portugueses vão julgar o Partido Socialista por aquilo que foi a sua intenção, mais do que a concretização da decisão que tinha sido tomada de integrar essa medida no orçamento. Acho que toda a gente percebeu que este orçamento do Estado tem um